Nada mais importa, quero mesmo refletir. Nada mais eu faço, eu quero reconstituir aqueles planos mal feitos que não levam em nenhum lugar. Histórias mal contadas, não consigo decifrar. Tentando sempre guardo na minha mente do que devo me orgulhar. Tentando sempre que mais será? Guardo na minha mente do que devo me orgulhar. Muita coisa peço, quero tudo só pra mim. Muita coisa nego quando vejo que é ruim. A gente encontra aqui na frente alguns caminhos pra trilhar. Espero sua resposta pra poder continuar. Tentando sempre mais esperar. Guardo na minha mente no que devo me orgulhar. Tentando sempre mais esperar. Sex Me Up, a terceira faixa do nosso EP. Thank you. Donnie Tiny Brain. Mexico. And every time you fuck with me, sorry to look. Say sorry to your boyfriend, Tiny Tiny Brain. And now I lick my fingers that I wake and it's good. That killed our man about an hour is off the plane. Tiny Tiny Brain. Are you the reason? Down, searching to your bingo. I'll turn in faster and slow. Right there, bitch, come here then I can show you. And time to swing it. I see bones of fucking Tony, so much Jomo. It's friends, I like it cause you do not use your brain. Making fun of another love, I'm not just my goal. Grooving your body to this part, spread my pain. Yeah, when I lost the only, but I am the only man. Agradecer ao Enxame por ter nos chamado para tocar aqui hoje, ao Ruiz, o Gabriel, a Isis, todo o pessoal que trabalha pelo coletivo aí, né? Valeu. Nós somos de Londrina, participamos do coletivo Alona. O que os caras fazem aqui, a gente faz lá também, a gente sabe como que é. E parabéns, cara, o evento tá muito bom, o bar é legal, as pessoas são bonitas. E essa música, o Felipe vai lhes dizer. Essa música foi feita por uma prostituta viciada em cocaína. Chama-se Keep It Yourself. This now, so lost in my soul. How can I drag me down? I'm getting out of control. No matter how I try, can get you out of my head. But now we're so fine. Why do I not make me black? Let's dance to the best of me. She's the only one who can tell. Please don't touch me. I such a beautiful lover, I feel so well in this way. Why does hurt yourself? How gonna drag me down? Just keep it to yourself. No matter how I try, can't get you out of my head. But now I'm so fine. Why don't wanna make me black? Let's dance in the sunlight. She's the only one who can tell. Please don't touch me. Let's dance to the best of me. She's the only one who can tell. Please don't touch me. Such a beast, you will feel so well this way. Bom, é, obrigado. Pode ser seu, é a nossa quarta música do EP. Do EP. E é em português, ó. Agora tenho você. certeza de te levar e não voltar nunca mais. Satisfy, não tá no EP. E é bem, bem legal ela. Só fala de sexo. Finalizar agradecendo mais uma vez a vocês, ao Enxame, ao Jack, a todos. She's Michael Caine. Só um minuto. Ó, quem quiser contratar, o telefone é... É mentira. Ó, não sei se acabou o CD lá, mas qualquer coisa a gente tem... Pra vender tem aqui. Senão, pelo e-mail a gente manda, beleza? Falou. Little girl, she was always a pretty one. Mommy's little kid, she is afraid. But she met a guy who liked to sing. She changed her clothes and started smoking tea. Cigarettes, alcohol, she drinks a lot. She was very pure, but now she's really hard to get. She changed at all. Little girl, she was always a pretty one. Mommy's little kid, she has to pray. She has her money, the way to live. She wants to die out of the bottom of the bed. What if they can't live in her room? When it's not, she's in the street. Thank you, goodbye. She's my cocaine. She's my cocaine. Michael Caine.